Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado ao Festival Rockingham. Festival que se realizou no fim de semana passado, de 19 a 21 de outubro, em Nottingham. E é um festival marcadamente hard rock e hard rock melódico. E no set deste Riff Service vamos ter as 18 bandas que participaram no festival. Este festival tem 3 dias, dia 19 tem 4 bandas, dia 20 e dia 21 de outubro tem 7 bandas cada um. E vamos iniciar com os escoceses Mason Hill, banda que abriu o primeiro dia do festival. Para vocês, Mason Hill, Now You See Me. See me. E o primeiro dia do Festival Rockingham, 19 de Outubro, sexta-feira, é o único dos três dias que conta apenas com quatro bandas. Os outros dois dias contam com sete bandas. E após Mason Hill, ficamos com os Massive. E do álbum Destination Somewhere, ficamos com a música The Fall. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta sequência vamos ter duas músicas ao vivo dos dois cabeças de cartaz do primeiro dia do Rockingham. E o primeiro cabeça de cartaz foram os germânicos Pink Cream 69, que aqui nos aparecem com a música Shame, numa versão ao vivo em Karlsruhe, em 2009, para vocês, Pink Cream 69, Shame. Goes a little bit like this, thank you. My All right, we got some more. We got a track for it, but before we start, I just want to take this chance. Thank everybody that's been involved with Pink Cream 69 over the last 20 years. Let's not get into detail, but you know, management, bottom row, everybody that supported us, Rock Shop, of course, especially tonight. It's been really great to support. Of course, the crew, they've been fantastic today. It's been a really nice day. Obviously getting ready for the show tonight. The guys on the cameras are really fantastic, doing a great job. And of course, you people, you've been really fantastic, thank you! To let your heart live in. Right. We got another one for you that we hope you'll not only know, but maybe sing along. Anytime you feel the urge. E este festival, o Rockingham, sempre apostou nos sons mais melódicos do hard rock. E após Pink Cream 69, ficamos com o grande cabeça de cartaz do primeiro dia. Ficamos com Vixen e a música How Much Love, aqui numa versão ao vivo no Sweden Rock Festival em 2005. E vamos agora para uma nova sequência e vamos começar com as bandas do segundo dia do festival. E vamos iniciar com os Departed. E do álbum Departed vamos ficar com a música All I Want. Para vocês, Departed, All I Want. are breaking every promise, everything that you knew. Pushing the limits is all you can do. Yeah. E após Departed, ficamos com uma banda que lançou o seu primeiro álbum em 2018, os Wildness. Que do álbum Wildness, ficamos com a música Alibi. E terminamos esta sequência com um dos nomes mais pesados do segundo dia do Festival Rockingham. Os britânicos Bigfoot. E do álbum Bigfoot, ficamos com a música Prisoner of War. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com os Ammunition, e do álbum Shanghai Head vamos ficar com a música Road to Babylon. Para vocês, Ammunition, Road to Babylon. Stars are looking so bright. We don't see the raw fight that makes them glow. Living in a daydream, nothing is what it seems. It's an uphill climb to keep faith alive. Follow the river straight to the waterfall. It gives us reason to live. Who knows the answer to put an end to the angel's roar? Will they ever forgive our road to Babylon? The moon is here in God's throne. Evil's a chameleon in our simple mind. Hey! Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Ammunition, ficamos com os Boulevard. E do álbum Into the Street, ficamos com a música Rainy Day in London. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter os dois cabeças de cartaz do segundo dia do festival Rockingham, o dia 20 de outubro, sábado. E vamos iniciar a sequência com Tokyo Motor Fist. E do álbum Tokyo Motor Fist, lançado em 2017, vamos ficar com a música Get You Off My Mind. Para vocês, Tokyo Motor Fist, Get You Off My Mind. It's unrepressed, believe in the sun. You're thinking if you break away, you'll never survive. Green as my heart beats just with you. Come on and take my hand and I'll pull you through. But things will never change till you want them to. Oh, after the rain washes away the tears, all the pain. Only after the rain you live again. Oh, oh, after the rain you'll see the sun again, light the way. Only after the rain can you hope to find true love again. Never really loved you from the start. The only thing he ever gave you was a broken heart. Come on, take my hand and I'll pull you through. You know the time has come for you to face the truth. After the rain washes away the tears, all the pain, only after the rain you live again. Oh, oh, after the rain you'll see the sun again. E nesta sequência, com os dois cabeças de cartaz, no segundo dia do festival, após Tokyo Motor Fest, ficamos com a banda dos irmãos Matthew e Gunnar. Claro que estou a falar-vos dos irmãos Nelson, da banda Nelson. E do álbum After the Rain, de 1990, ficamos com a música After the Rain. E vamos agora entrar no último dia do festival, o terceiro dia, o dia 21 de outubro, domingo, e vamos iniciar com uma banda nova, os Kreia, os suecos Kreia, que em 2018 lançam o álbum Kreia, e deste álbum vamos ficar com a música Desperately Loving. Para vocês, Kreia, Desperately Loving. Couldn't let you down. We are going into Iraq to liberate and not to conquer. We will not fly our flags in their country. Now, there are some who are alive at this moment who will not be alive shortly. Those of them who do not wish to go on that journey, we will not send them. As for the others, I expect you to rock their world. Wipe them out. That's what they choose. If you are ferocious in battle, remember to be magnanimous in victory. Victory. Victory. functions on a single bomb, but that bomb only becomes a weapon when the ranks in the military are willing to follow orders to use it. They can send every last soldier anywhere on Earth, but there will only be a war if soldiers are willing to fight. E após Creia, quem nos apareceu foram os Age of Reflection, que em 2017 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum In the Heat of the Night, e desse álbum ficamos com a música In the Heat of the Night. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com os australianos White Widow, e do álbum Serenade. Vamos ficar com a música Patiently. Para vocês, White Widow, Patiently. And wonder where you are. Is the rain

inside my head. They had left me there for dead. I was so lonely. Colors, let's talk about colors. I've seen brother killing brother, but you don't understand. You got blood on your hands. Blood leads to blood, and evil knows what evil does. These are the times, these are the days, when everyone holds and everyone prays. These are the times, these are the days of healing hands. I believe that you can stay inside my dream, where nothing's as it seems. Sleep with talk about colors. I've seen brother healing brother, but you don't understand. I can give you my hand. Love leads to love, and the healer's made of flesh and blood. These are the times, these are the days. Everyone prays. These are the times, these are the days of healing hands. Oh, nesta sequência de baladas, após White Widow, ficamos com a banda liderada por Daniel Flores e Robbie LaBlanc, os Find Me, e do álbum Dark Angel, ficamos com a música Forever. E terminamos esta sequência de baladas com os já veteranos Glass Tiger. E ficamos com a música Healing Hands. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos ficar com uma nova sequência de duas músicas ao vivo com os dois cabeças de cartaz do último dia do festival Rockingham. E para iniciar, temos os dinamarqueses Pretty Maids e a música Red Hot and Heavy. Para vocês, Pretty Maids, Red Hot and Heavy. Red and heavy. This is the last one. Let's give it everything we got. Why are you ready? Why are you ready? Are you ready? is hotter than a motherfucker in here tonight, man. E é com os norte-americanos Warrant que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Pretty Maids e a música Red Hot and Heavy. E terminamos com Warrant, Mr. Rainmaker, aqui numa versão ao vivo em Lafayette, em 1991, ainda com o saudoso Janie Lane. E é com Warrant que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on!